fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your mom is good. So hush, little baby, don't you cry. Está aberta mais uma janela amarela. Thank you. And slant of light, winter afternoons that oppresses like the heft of cathedral tunes. Heavenly hurt it gives us, we can find no scar, but internal difference where the meanings are. None may teach it any, just the seal of despair, an imperial affliction, census of the air. When it comes, the landscape listens, shadows hold their breath. When it goes, just like the distance on the look of death. Janela Radioterapia. Out on the sea, we've been forgiven. Our body stopped, the spirit living. Wouldn't you like to know how far you've got left to go? Somebody's trying. Janela Amarela no Espelho da Rede. janelaamarela.blogspot.com.

você pintar um quadro, você operar um cara, é a alma que tem que funcionar ali, né? A arte. E todo mundo, que nem todo mundo tem, cada um tem a sua. Durante uma música você tem que sentir que tá. Inclusive é segura a banda. Você chama nesta merda, desta trama que me enforca. Já tá atrasado, visto rápido como rápido. Trabalhado já é hábito, é o prefácio do meu cliente. Cage? Acorda, Cage. Vai chegar atrasado ao trabalho. Acordo mais uma vez cansado, com o corpo todo amassado, dorido e triturado, foda-se. Esta vida acaba comigo, não consigo aguentar isto, cada dia é um castigo. Olho para ela do meu lado, já não me sinto encantado. Nosso amor está caducado, é óbvio. Rotina quebra o encanto. No início somos um só, depois é cada um para o seu canto. Já não sinto aquela chama quando olho nos olhos dela. Já não sinto aquela gana de fazer amor com ela. Agora cada mínima coisa acaba em discussão. Todos os dias confusão, dramas e novas querelas. Tomo banho, visto-me a mil à hora. Digo ao puto para se levantar e ele como sempre demora. Ele grita, rebola, esperneia, não se controla. Diz que não quer ir para a escola, que só sai da cama às 11 horas. Não há nada neste mundo que eu ame mais que o meu filho. Mas às vezes só consigo ver como um empecilho. Não aguento o trabalho que me dá, deixa-me estourado. Rouba-me imenso tempo, fico desolado. Bato-lhe pelo sair da cama e ele lá se despacha. Pronto, todo acelerado, sai mais uma vez atrasado. Deixo na escola, vou correr para o autocarro. Entro no bus e reparo num ambiente consternado, insano. Vejo toda a gente deprimida, desmotivada para uma jornada laboral homicida. Olhares distantes, semblantes pesarosos, espíritos silenciosos, nebulosos e cavernosos. Gente como eu, que hipotecou os sonhos e que se entregou à fatalidade desse destino medonho, destino dos homens escravos de um salário, presidiários da sobrevivência e do trabalho precário. Vou do autocarro para o metro, do metro para o autocarro. Chego ao trabalho e encaro com o meu karma sanguinário. Este trabalho repetitivo e exaustivo, psicologicamente corrosivo. Tenho que dividir o espaço com colegas insuportáveis que mandam piadas miseráveis e bocas dispensáveis. Fico sempre ultrassensível nestas horas e a contar os segundos até a hora de ir-me embora. Foda-se, sai às 6, vou outra vez para o autocarro. Vejo outra vez toda a gente perdida no desamparo. Gente vazia, sem utopias, que representam a maioria da realidade que eu encaro. Cage, não foste ao banco? Nelson, vai para o teu quarto. Eu avisei-te ontem 3 vezes para ires ao banco e tu não foste. Não tiveste tempo. Então não tens hora de almoço. Se eu tivesse tempo, eu ia. Eu não tive tempo. Não podias ir ao banco? Tu não sabes viver em família, Cage. Estás sempre a falhar. Combinamos para fazer as coisas e tu falhas sempre. Falhas sempre, Cage. Ouve, tu tens razão. Tu tens razão, mas eu não estou a aguentar mais. Eu não estou a aguentar mais, a sério. O que é que foi? Tu estás a sentir, man. Percebes? Estás a sentir, eu já não estou cá. Eu quero viver sozinho, quero fazer coisas que me dão prazer. Eu quero, percebes? Eu quero largar o trabalho. Não tem só a ver contigo, estás a ver? Mas eu não estou fixe, eu não estou feliz. Cage, olha para mim. A sério, eu vou voltar a fazer música, vou largar o trabalho. Eu quero mesmo viver sozinho. Eu quero fazer coisas que eu curto fazer. Cage, olha para mim, fala comigo. Para com isso, por favor. Olha tu para mim, eu estou decidido. Eu estou mesmo decidido. Vivo num sufoco, amigos dizem que eu sou louco, mas esta é a vida que me anima, bro. Faço uns concertos pequenos, dinheiro ou menos, porque estou a viver em plena. Guita chega para o tesouro e para o sustento do miúdo. Quase não sobra para mais nada, mas felicidade é tudo. Agora só tenho relações sem compromisso, amor livre desde o início, sem pressão nem sacrifícios. Vivo sem horários, sem stress, emancipado, apenas governado pelo instinto desregrado. Claro, espírito leva a viver esta vida breve, cada dia será vivido, desfrutado e eternizado. Atrás da paz, liberdade e conforto, eu não serei outro semi-morto a viver a vida dos outros. Eu tô livre como um condor, a sentir a vida onde não há stress, não há dor. A sentir aquela paz que rejubila a alma, a viver o sonho em pleno com todo o fulgor. Eu tô livre como um condor, a sentir a vida onde não há stress, não há dor. A sentir aquela paz que rejubila a alma, a viver o sonho em pleno com todo o fulgor. Eu tô. Cage? Acorda, Cage. Vai chegar atrasado ao trabalho. Foda-se. Acordo mais uma vez cansado, com o corpo todo amassado, dorido e triturado, foda-se. Fim.